vida louca, vida, vida breve, já que eu não posso te levar, quero que você me leve. Vida louca, vida, vida imensa, ninguém vai nos perdoar, nosso crime não compensa. Se ninguém olha quando você passa, você logo acha, eu tô carente, eu sou manchete popular. Tô cansado de tanta babaquice, tanta caretice, desta eterna falta do que falar. Olha, quando você passa, você logo acha que a vida voltou ao normal. Aquela vida sem sentido, falta, sem perigo, é a mesma vida sempre igual. Se ninguém olha, quando você passa, você logo diz: palhaço, você acha que não tá legal. Corre todos os perigos, perde os sentidos, yeah, você passa mal. Vida louca, vida, vida breve, já que eu não posso te levar, quero que você me leve. Vida louca, vida, vida imensa, ninguém vai nos perdoar, nosso crime não compensa. Você passa, você logo acha, eu tô carente, eu sou manchete popular. Eu tô cansado de tanta caretice, tanta babaquice, e essa eterna falta.